fronteira, soltei lá vem um. E o Brasil ainda batuca na ladeira, bafo com o chutaieira, mas cacique é rolotum. Deus salvo o tum, viva o murundum. E é tum, tum, é tum, tum, e é tum, tum. Eu ouço muitos elogios, a barricada. Procuro as nossas por aqui, não vejo nada. Só levo a roda e perdi canto no meu molho. Se tento ver mais longe, tá com o dedo no meu olho. Quem fica na barreira pode até ficar com olho. Um empresário disse que eu fosse a Massachusetts. Ok, my boy, cheguei pra arrebentar em puros. Formei sem calça e quase que eu me sequestrava. Ao conferir o salto no vermelho, fui parar. Tô com João no Paulo, chega dessa pra voltar. Eu dou a mil por aí, atleta do Juqueri. Não sou só mais da Golden Cross de carteirinha. Tanto sofri nesse afã que o seguidor de Lacan diagnosticou e Stassi me mandou pra roça descansar. Eu fui pra Limoeiro e encontrei o Paul Simon lá, tentando se proclamar gerente do Mafuá. Chega dessa, não tá. Eu tô a mil por aí, atleta do Juqueri. E só mais da